Antes sonho inverno, chuva de verão, certeza no incerto, poesia na canção. Momento complexo, amor no coração, assim é você. Você. Meu presente, meu futuro, coerência no absurdo. Minha vida, meu mundo, resumido se você, você, você, ah, você. Você pra mim.